Paiva Neto, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Prefácio do autor. O que é o Lobo Invisível? Minhas amigas e meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, o ensejo de presenteá-los com esta obra literária nasce de uma necessidade premente de autodefesa de todos nós contra um adversário sutil, insidioso, traiçoeiro, que há tantas tragédias tem arrastado multidões diariamente. Nosso estudo fundamenta-se nas instruções e advertências do Mestre dos Mestres, dirigidas a seus seguidores de todos os tempos, na passagem bíblica A Missão dos 70 Discípulos de Jesus, constante do seu Santo Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 24. Entre outras admoestações, conforme veremos no decorrer deste livro, ele ordena: Ide. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Analisemos essa figura utilizada pelo divino amigo. Pertencente à família dos canídeos, encontramos na natureza o Canis lupus, ou simplesmente o lobo. Um animal quadrúpede, em geral predador, com visão noturna e audição apuradas, que vive em alcateias, sua família, e é conhecido pela alta resistência a condições adversas, vencendo as presas, muitas vezes, pelo cansaço. Digamos que prosseguir com sua apresentação seja até dispensável pela gama de informações catalogadas sobre ele. Entretanto, aproveito a oportunidade para falar-lhes de algo que muita gente ignora e que o celeste pegureiro incessantemente combateu e a todos ensinou a fazer. Na natureza espiritual, existe o lobo invisível. E o que seria o tal lobo invisível? Por acaso, um espécime análogo ao que temos aqui na Terra, cumprindo seu papel na cadeia alimentar, que apenas escapa ao espectro dos nossos olhos. Antes fosse. Mas lamento que não o seja. Alertos em alto e bom som, o lobo invisível é o espírito obsessor, a serviço do mal. Esse é o motivo do emprego das aspas ao citá-lo. Bípede, ou quadrúpede, ou mesmo sem forma definida, essa alma perturbada e perturbadora, inimiga da verdade, do bem, da fraternidade, do amor, enfim, avessa ao reinado do Cristo no planeta Terra, porquanto predadora espiritual, está sempre à espreita para tornar algum invigilante dos assuntos divinos sua vítima, causando-lhe sérios danos e arrastando a situações de grave sofrimento. É importante ressaltar que, ao discorrer sobre o lobo invisível, não me refiro a alguém em específico, mas a todo aquele que se submete a essa péssima condição. Amanhã, não poderão argumentar que afirmei ser fulano ou cicrano, pois não é isso que estou dizendo, não. O lobo invisível e sua atuação perniciosa nas diferentes áreas do saber. O lobo invisível, espírito obsessor, irmão infeliz e ignorante das leis universais de Deus, tem conseguido também tisnar, com suas baixezas, as mais diferentes áreas do pensamento criador humano, tais como a religião, a ciência, a filosofia, a política, a economia, a arte, o esporte, a vida doméstica, etc. É uma verdadeira guerra, travada no campo do aparentemente insondável, o que exige preparo e conhecimento espirituais para neutralizar seus dardos. Vejam a estratégia de que se vale, denunciada por Jesus, em seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. A estratégia de Satanás. 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. 45. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O povo sabiamente ensina: Cérebro desocupado é oficina do diabo. O lobo invisível, por não possuir a vestimenta carnal, anda pelo mundo com liberdade relativa, levando em conta que apenas se aproxima de alguém quando se estabelece com esta pessoa sintonia de pensamentos e atos, quando descobre brechas, isto é, se instala na casa vazia, anteriormente limpa pelo Divino Mestre. Daí ser fundamental reeducar, à luz da espiritualidade superior, os nossos canais psíquicos, mantendo-os sanados e desobstruídos, com a elevação do nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações, a sintonia tríplice com Jesus, ao bem, à generosidade, à fraternidade ecumênica, à verdade e à justiça divinas, enfim, ao amor crístico, sintetizado no novo mandamento do Celeste Amigo. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35, e capítulo 15, versículo 13. Dessa maneira, firmaremos a ligação psicoespiritual com nossos anjos da guarda, espíritos guias, númenes tutelares, almas benditas, que podem livrar-nos desse vilão, e permaneceremos atuantes no trabalho do bem. Atenção, o lobo não é vegetariano. Ao descrever este quadro, jamais pretendo assustá-las ou assustá-los. Jamais. Apresento-o, portanto, justamente para que vocês saibam identificar esse ser viperino e proteger-se dele, de modo que não caiam em suas garras dilacerantes e não se arruinem sob sua perniciosa influência. E digo mais, o Cristo de Deus não nos enviaria em missão sacerdotal para sermos devorados pelos lobos nem para que acreditemos que eles sejam vegetarianos. Todavia, para iluminar seus corações com a doutrina ecumenicamente solidária dele, em hipótese alguma para assimilar os maus costumes desses espíritos obsessores. Uma das mais gratificantes tarefas do operário da Seara Divina, que sabe derrotar as artimanhas da maldade com oração e vigilância, Boa Nova de Jesus, consoante Mateus, capítulo 26, versículo 41, é a de indicar ao lobo invisível ou até mesmo visível, isto é, um espírito trevoso reencarnado, o bom caminho, o da realização que trará a celeste felicidade a ele próprio. Essa condição lhe abrirá as portas do céu, quando passar de infeliz obsessor a benfeitor daquele a quem antes perseguia, conforme o que trazemos no subtítulo, ensinar ao lobo a trilha do bem. Pelo fato de ele estar preso à sombra, precisamos acender-lhe a luz espiritual. Ainda poderíamos declarar, é urgente fazer com que ele acenda a luz espiritual, visto que a elevação da alma a liberta das masmorras da iniquidade. A missão do servidor de Deus é derrubar a vingança, que nada constrói. Pelo contrário, apenas leva à ruína e perpetua o ódio. Nada melhor do que, neste instante, proferirmos a inspirada oração a São Miguel Arcanjo, de autoria do Papa Leão XIII, sucessor de Pio IX. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do mal. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. É evidente que não desejamos que ninguém se perca, mas que todos se salvem, corrigindo-se verdadeiramente dos seus erros. Contudo, enquanto não se redimem, os espíritos malignos viverão fadados às dores do inferno, ou umbral, ou, o que é ainda pior, por sua própria escolha, à penúria das regiões abissais. Vejam bem, por sua própria escolha. Não foi sem razão que Jesus peremptoriamente afiançou a cada um de acordo com as suas próprias obras. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Nada mais, nada menos. Sob as bênçãos de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sigam, prezada leitora, caro leitor, nestas fraternas páginas e fortaleçam ainda mais sua proteção espiritual com as ferramentas oferecidas por Jesus, a luz que não cria sombras, em seu santo Evangelho Apocalipse, a melhor defesa contra o lobo invisível e todo e qualquer mal. Nota de pé de página 1. Boa Nova, assim também é conhecido o Evangelho, do grego Evangelion e do latim Evangeliza. 2. Papa Leão XIII e Papa Pio IX, respectivamente. Gioacchino Pecci, 1810 a 1903, e Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1792 a 1878. José de Paiva Neto, Rio de Janeiro, inverno de 2018, Hemisfério Sul. Apenas o prefácio do livro Paiva Neto, A Missão dos 70 e a Lição do Lobo Invisível. Adquira o livro pelo site www.clubeculturadepaz.com.br.